E aí, galera, começa agora mais um Yoki Nano Shibun, edição 68. Dessa vez não vou perder, se Deus quiser. Dessa vez eu não vou apagar a edição, sem querer. E bem, hoje estou aqui com o meu parceiro de podcast, desanimado, ou pelo menos cansado, Luke Lucas. Eu não consigo lembrar o nome desse Pokémon, é um porco, né? The Pig. Acho que é The Pig. Ele parece aquelas estátuas japonesas que você tem que pintar o olho quando você faz um pedido, aí tem que pintar o outro pra quando o pedido for atendido. Aí é pedido demais, né? Ok. Mas e aí, Luke, diga oi pro público. Oi, público. Teve, inclusive, um ouvinte que comentou lá no post, quando eu disse que perdi a edição, né? Que disse pra eu não esquecer de lançar duas edições, porque senão ia ficar ruim. Mas bem, estou aqui também com o nosso convidado especial, o meu amigo Carlírio Gomes dos Santos Neto, o padrinho da podosfera, também conhecido como o pai do Netotim. Criador. Tá, o criador do Netotim, da Netotina, do Netotus, Netotus, o como é e que da é? Da Netnina. Como é que é o nome, Luke? O Netotus é o quê? Ele tem um bundão, como é que é? Ele é Popozudo. Popozudo, Netotus Popozudo. Eu até hoje eu quero tentar descobrir de onde que o Luke tirou que o Netotus é Popozudo. É porque, cara, ele fica muito tempo sentado, cara, quando andando de trem. Tipo assim, a bunda deles é exatamente igual, não tem por que um ser Popozudo e o outro não, entende? Ah, ele é Popozudo, ele é Popozudo. Canta uma música aí pro Netotus, Luke. Oi? Canta uma música aí pro Netotus Popozudo. Ah, eu tô desanimado demais, cara. Tá pedindo mais de mim. Pesado. Tá bom, então tá. Hoje o Luke não tá pra música. Hoje o Luke não tá pra música. Ele não tá inspirado. Okay. Eu não tomo café, eu não tenho café no meu sangue, tá? Cara, como é que você ficou hoje sem tomar café, maluco? Eu não gosto de café. Cara, isso é perdoável. Você tem que tomar café, você tem que pôr café no teu corpo. Não, café é ruim, amar. Coca-Cola, cara. Tá, e eu vou ficar mais gordo ainda do que eu sou. Ai, Deus, chá então. Chá é ruim. Meu Deus, cara, café é ruim, mate. Chá é ruim. Cara. Chá é ruim, pudim é ruim. Pudim é ruim, né? É foda, cara. Chimarrão é chá, porra. Chá, chimarrão não, cara. É, minha merda. Bota as coisinhas lá, bota água quente e vira chá. É, tudo é minha merda. Botar uma cuia de chimarrão, botar chamate, vai ser uma merda. Porque bota uma cuia de chimarrão. É uma porra. Ai, eu concordo com o Luke, viu, cara? Nesse lado eu concordo com o Luke. Só nesse lado também, é só nesse, caramba. Então me fala a diferença do chá pro chimarrão. Onde ele é bebido, cara? É. Então acho que tem que botar um canudo pra beber assim. Tem que botar a boca no canudo. Isso. Espero que o público gaúcho que esteja escutando isso perdoe a gente hoje. A gente não fez nenhuma piada com eles? Não, mas falamos de chimarrão e falamos de canudo, que pode ser que alguém interprete mal. Olha, a mente do padrinho... É, o padrinho tá chamando os gaúchos de viado, hein, ó. Eu percebi. Eu percebi também. Eu não chamei ele com a época, peraí. Eu percebi também. Brincadeira, né? Não temos pejorativos em nenhum podcast que não seja vá pro inferno. Ok. É, sem estereótipos, por favor. Ah, para, mas a melhor coisa que tem é estereótipo. Tá bom. Bem, então, meus amigos, a gente já começa. Você sabe a diferença entre um gaúcho e uma roseira? O quê? Um gaúcho e quê? Uma roseira. Uma roseira? Que a roseira tem espinhos? Não. Quando você molha o pé dos dois, o primeiro a abrir o botão é o gaúcho. Meu Deus, cara. Que piada. Vai tesourar isso, certo? Hã? Eu vou o quê? Ele vai te contar isso, né? Conta essa! Pera aí, então. Por que o Rio Grande do Sul tem muito homem? Porque cada gaúcho tem o seu. Caralho, essa foi mais da soja do que a outra. Meu Deus. Pelo menos o Luke tá rindo, ele tá acordando, cara. Pelo menos isso. É bem, então a gente já começou conversando aí, mas vocês têm alguma coisa interessante que vocês viram na semana pra gente comentar, pra gente falar antes de ir pras notícias? Ah, cara, o que eu tenho pra falar é essa notícia, são duas coisas. A primeira, no universo dos animes, mangás, etc e tal, que eu tava lendo no Chuva de Nanquim e outros blogs e sites também replicaram informação, inclusive o próprio Cruz de Chihou, que talvez, especificado minha palavra, talvez, bem entre aspas, o mangá de Hunter x Hunter volte agora em dezembro. Cara, é bem talvez que não tenha uma fonte confiável, né? Como o próprio Diógenes acrescentou no texto dele, não tem uma fonte confiável, não tem nada que diga vai acontecer, é real, mas aí você vai ler os comentários, pum, já tem um monte de gente achando que Deus vai voltar pra Terra. A primeira pergunta é, vai lançar algum Dragon Quest agora no final do ano? Não. Então não volta. Tem motivo, não precisa de dinheiro não agora. Cara, não sei, por não ter nenhuma fonte confiável e o pessoal achando que vai acontecer, que o mangá vai sair, que vai ter mais uma edição de Hunter x Hunter, eu acho que meio, sei lá, meio arriscado. Mas é bem coisa de fã mesmo, né? Não tem muito o que acrescentar. Que foi alguém viu um garrancho e pensou, não, ah, deve ser o Togashi desenhando com o pé, é isso? Alguém viu um papel lá na editora jogado no chão, assim, com alguns riscos em formato dos personagens de Hunter x Hunter e pensar, não, tá aí, ó. É um original do Togashi. Na verdade, eu não sei dizer se foi isso que aconteceu. O que eu sei é que o pessoal ali, o responsável pelo post, por exemplo, nos vídeos aqui, foi bem, bem direto no ponto. Isso é uma suposição, não é um fato verídico. Portanto, não interpreta isso aqui como verdade do universo. Mas eu queria que você fizesse um favor para os nossos ouvintes que não conhecem Hunter x Hunter, que não sabem do que você está falando. Contextualize, por que que é uma notícia tão relevante saber que vai lançar um novo volume de Hunter x Hunter? Ah, simples, né? Porque o Togashi já tem uma fama muito imaculada de dar umas pausas extras aí nas obras dele, em especial no que se refere a Hunter x Hunter, e o pessoal tá esperando a Eras por uma continuação desse mangá. Na Eras, né? Vamos categorizar a Eras. Já faz um ano e meio. Faz um ano e meio que saiu o último desenho dele. Passa rápido, um ano e meio. Ainda mais quando ele começa um arco novo, que parece ser foda. Aí brocha todos os fãs. Começa o arco novo, a história vai ser muito boa, vai ser aquela maravilha, daí ele vai lá e pá. O pé cansa, cara. O pé cansa. Porque as pessoas não devem saber, mas o Togashi, quando ele desenha volumes novos, nos últimos tempos, ele tenta desenhar com o pé, sabe? Ou pelo menos é o que parece. Mas, bem... Nossa ideia. Quem viu os originais do mangá, dos últimos mangás, captou a minha ideia. A ideia tá explícita, pode ser que... mas desenhando com o pé, ele desenha mais bonito que o Layfield, com certeza. Mas, bem... qual a outra notícia que você queria trazer pra gente? A outra notícia não tem nada a ver com o fandom, já é um negócio mais, vamos dizer, extracurricular, mexe um pouco com política mundial e tal. É um vídeo, uma propaganda do governo mexicano, em que crianças são colocadas na pele de adultos, tendo uma rotina comum que os adultos têm hoje em dia. E o que me chamou a atenção nesse vídeo é que não mostra o lado bom de ser adulto, só mostra aquele lado mais pesado, que é a fadiga do trabalho, tem que acordar louco de cedo pra se preparar pro trabalho, mal sai de casa já é assaltado, aí tem piquete no meio da rua, tá tendo atentados, bandidos são presos. Quer dizer, é uma campanha contra a corrupção no México. Cara, eu achei fascinante o vídeo, na boa. Achei fascinante. Eu acho até provável que o Exilásio coloque o link pro vídeo no post de chamada, e se ele fizer isso, realmente acho que... Não? Não. Não coloca, cara, coloca. Assim, eu acho que o vídeo é sensacional, ele tem uma mensagem muito boa pra ser passada. Quisera eu que outros países, por exemplo, o Brasil, tivesse uma ideia similar a dessa, cara. Muito boa. É, cara, eu... Não, eu pensei numa piada aqui ruim, é melhor deixar pra lá. Piada ruim. É. Vamos falar de piada ruim, vamos fazer outra piada. O baiano pergunta para outro baiano. Amor rei, deixa aí pra mim. A guia da minha calça tá aberta. Oxi, tá não. Então só vou deixar pra mijar amanhã. Meu Deus. Caralho, cara. Luke, tu tá num site de piadas ruins, né? Eu tô. Só Mas bem. Esse me lembrou aquele comercial do da Toonami. Esses aí tinham a mesma ideia, só que era coisa boa, não era só coisa ruim. Não sei se vocês lembram desse comercial. Eu lembro. Mas não tem nada a ver, porque aqui é um lance mais político, né? A ideia é a mensagem final do vídeo, né? Que não queremos viver no. Não queremos viver nesse país, no futuro. Queremos um futuro diferente, uma coisa assim. É bem interessante, cara. É um vídeo mais político, é um vídeo bem, bem bacana. Acho que o pessoal tem que ver. É um viral de internet, deixar bem claro. A gente não tá falando aqui porque tem 5 pessoas que viu e a gente achou legal, né? Esse vídeo é um dos virais do momento. E, cara, é interessante pra fazer pra reflexão, cara. Acho que é uma reflexão bacana, uma reflexão bonita. Não dá nem pra gente fazer muita piada em cima do vídeo. Eu não consigo pensar muito em piada, porque o tema é bem sério mesmo. Mas, cara, a não ser porque os atores mirins atuam mal pra caralho. Mas tirando isso, o tema é bem sério mesmo. Então, fica a dica, acho que é interessante. Os nossos ouvintes, que são politizados, com certeza, vão ver esse vídeo, vão achar interessante. E depois, se alguém tiver interesse, se alguém achar legal, bota aí no comentário, ou pelo menos divulga para os amigos, que eu acho que é um vídeo que vale a pena. Agora, eu tava pensando, como é que seria fazer esse vídeo nas rotinas de cada canto do país. Aí eu lembrei do Rio Grande do Sul, aí eu parei na piada, que já brincamos demais com o Rio Grande do Sul. Cara, tudo bem, né? Assim, eu sei que você ia falar no contexto mais humorístico, né? Mas vamos usar o termo mais sério também, então. É por isso que eu parei a piada. Né? Exatamente. O México tá entre os 20 maiores países do mundo, territorialmente falando, né? O México não é um pequeno assim. Aí se trouxeram uma propaganda para essa no sentido de Brasil. O Brasil é o 5º maior país do mundo territorialmente. A gente tem praticamente como se fossem microculturas dentro do nosso país, uma imensidão de microculturas. Então, cara, se fosse uma propaganda dessa, focada só em Rio, só em São Paulo, só em Brasília, não ia ser legal. Teria que ser focada, vamos dizer assim, em cada região, fazer em cada macro. Eu acho que ia ficar um negócio bem interessante, só que ia dar um trabalho miserável, mas ia ficar bem interessante. Na Bahia não ia dar certo, porque a propaganda ia ter umas 2 horas. Caramba. Até o baiano levantar da rede. Até o pessoal levantar da rede ia ser foda, cara. Não é nem da cama, é da rede. Olha só, cara. Pois é, cara. Ele ia levantar da rede e ia voltar, no caso. Essas seriam as 2 horas de propaganda. Isso porque é carnaval, hein? Se fosse fora do carnaval, ia demorar mais ainda. Não. Se fosse no carnaval, ia ser um pouquinho maior, cara. Meu Deus, vocês estão a perigo hoje, caraca. Aí vai aparecer alguém nos comentários do podcast e vai falar, e se fosse alguém com cabeça chata do dono do podcast, lá da terra do dono do podcast, como é que ia ser? Ah, cara, aqui é tranquilo. Depende de onde fosse, que for aqui em Fortaleza, ia ser muito parecido com de qualquer cidade grande do país. Agora, se fosse no interior... Acho que o interior é que pega. Aí o negócio ia ser complicado, porque ia ter louco no meio, ia ter cabrito, nem ia dar certo, não. Ia ficar meio complicado a situação. Ia ter moto pra tudo que é canto, porque só o que tem no interior é moto daqui. É absurdo. É verdade, você quando eu tô indo dando moto, né? É, cara, é absurdo, cara. Todo mundo no interior tem moto. Também tem um plano do governo, né, pra os caras tirarem carteira de moto gratuitamente, né? Então, facilita. Ah, falando nisso, antes da gente prosseguir, momento bobeira, cara. Eu acabei de comer 3 chocolates. Olha, cara, olha que momento bobeira. Acabei de comer 3 chocolates daquele tomate de guarda-chuvinha, meu. Você tá passando fome, cara? Você quer algum dinheiro? Quer ajuda? Não, é que fazia tempo que eu não via desses chocolates por aqui. Aí eu comprei. Claro, porque essas porras não deviam existir, essa merda. Esse negócio que eu fiz de glicerina. Não é chocolate, é glicerina marrom. Isso aí tá errado. Diabo, essa porra de chocolate. Ô, Lulu, você que tá brigando com as coisas aí, o que você achou dos Estados Unidos agora? Não, deixa eu completar. Minha tia chegava e Lucas, comprei chocolate. Aí veio com essas porras de guarda-chuvinha, aquele chocolate que é uma moeda que era horroroso. Era ruim. Puta, essa moeda é ruim, cara. Putz, essa porra, moeda. Gente, mas é só o que tem em aniversário, cara. É alguma coisa pintada de marrom, cara. Aquelas bolinhas de futebol. Porra, gente, isso não é bom. É chocolate. Horrível, cara. Vai falar de Kinder Ovo também? Não, Kinder Ovo, Kinder Ovo vale pelo brinquedo. Kinder Ovo é bom, mas só que com vale um carro. Kinder Ovo, Kinder Ovo não é bom, não. Joga fora. É bom, cara, é bom. Eu acho bom. Não é sensacional, mas ele é bom, cara. O problema é que vale um carro. Porra. Ah, sei lá. Tem aquele Toblerone, que é o mesmo gosto de Kinder Ovo, é horrível. Não, aquele Toblerone não, cara. É o mesmo gosto de Kinder Ovo, cara. Não, não. Kinder Ovo tem aquelas bolinhas de chocolate que são legal. Mas bem, por que a gente tava falando de chocolate mesmo? Porque o Carlinho comprou, com 5 centavos, comprou 3 guarda-chuvinhas. Com 5 centavos? Eu não falei o preço, cara. 5 centavos, não dá pra comprar mais nem Big Big aqui, cara. Pera aí, eu não falei preço nenhum. Pô. Ele que tá falando aí, eu não falei preço nenhum, não. Tá bom. Vamos deixar os guarda-chuvinhos de chocolate pra lá. Eu ia falar do Luke tava brigando aí com essas coisas de chocolate. O que você achou lá nos Estados Unidos agora abolir a gordura trans de vez? É isso que eu acho. Obrigado. Hã? Não acho nada. É isso que eu acho. Obrigado. Tá. Ok. Bem, Estados Unidos, os caras têm o frango frito, gente. Os caras comem em balde. Cara, pois é. Cara, eu sempre quis comprar um balde desse, cara. Não, não, eu duvido que eu ia comer todo, porque eu já não gosto tanto de frango. Mas, porra, deve ser irado, cara. Eu acho meio zoado você comer na mão. Eu acho isso zoado. Eu só não acho mais zoado do que comer pão francês. Porque, pelo menos na França, né, que os caras botam um pão debaixo do sovaco e vão comendo. Já deve feder pra caralho aqueles caras. Imagina com o meu pão debaixo do sovaco. Ah, o que tá falando, cara? Na França eles pegam aqueles pão bengala, grandão, compram, botam debaixo do braço e vão comer no meio da rua. Baguete. É aquelas baguetes. Aqui a gente chama de pão bengala. Só que não pega bem. Muito fácil fazer uma piada de mau gosto. Não, no sul chama de cacetinho, cara. Piada de mau gosto já tá aí pra isso. É verdade. Quem teve a ideia absurda de chamar um pão de cacetinho, cara? Eu não sei. Eles ainda falam, não tem nada de lá, mas tem sim. Tá certo. Com certeza. Tinha alguma outra notícia, Carleiro? Não, era só... Não, era essas duas mesmo, a do mangá e o vídeo mexicano. Ok. Eu tava tentando lembrar as notícias, por isso que eu perguntei se tinha mais alguma. Luke, você tem alguma coisa pra revelar, fora essas piadas sem graça aí que a gente fez? O baiano chega pra mãe, maninha. Não, bora, caralho. Mãe. Parou. Já deu a cota. Essa é boa. Não, se você continuar, eu vou pegar meus livros de piada que eu comprei quando eu tinha 10 anos de idade. Maninha, você tem remédio contra veneno de taturana, maninha? Ô, meu rei. Você foi mordido pela taturana? Não, mas ela tá chegando perto da rede. Essa eu já sabia, cara. Essa é velha, puta, como essa é velha, cara. Não, não, vou te falar, viu? Aqui no Ceará, se você fosse comediante, ia passar fome, hein? Ai, ai. Porra, Lu, que é isso, cara? Ai, o Carlinho gostou, viu? Mão, Carlinho. Oi. Não. Fala. Não, deixa pra lá. Não, fala, agora pode falar, fala aí. Não, eu só tava dizendo, pô, mas o Carlírio, Luz. Cara. Sinceramente, eu tenho que conhecer o Nordeste, maluco. Eu tenho que dar um jeito de ir pro Nordeste. Porra. Mas bem, então. Luke, sim, tu tem alguma notícia? Tu vai ficar só nessas piadas mesmo? Eu sou um cara piada que eu tô no site, eu tô pedindo sair. Ah, caralho. Não, pior que... Tu me fez esquecer o que eu ia falar, caralho. Porra. Então vou contar outra piada enquanto você... Eu esqueci completamente o que eu ia dizer. Caralho. Você conseguiu fazer o blado e esqueceu o que eu ia falar, cara. Porra. Eu esqueci, cara. O que eu ia comentar? Ô, oh, bichinho. Chegue. Bem, então galera, o Luke acabou fazendo eu esquecer o que eu ia falar. Não lembro mais nem qual foi o filme que eu vi na sexta-feira passada que eu ia comentar. Ah, é, eu vi o Thor, eu vi o... Ah, eu vi o Thor, é verdade, pronto, é isso, vamos falar sobre o Thor. Você que achou foda pra caralho, eu achei mais ou menos. Diga lá. Eu achei bom. Melhor que o primeiro. É melhor, não, melhor que o primeiro não era um como difícil, né? Terceiro melhor filme da Marvel. Cara, eu não consigo aceitar que aqueles cientistas consigam ter uma tecnologia mais foda do que Asgard. Eu não consigo conceber. Eu acho que o filme ele é muito interessante a parte em Asgard e no outro mundo lá, mas quando chega na Terra, fode tudo. A cena lá do maluco de cueca também eu achei bem ridículo, cara. Ah, mas a Terra aparece tão pouco no filme que não tem como estragar, não, cara. Não, diz, o filme era mais ou menos, mas o final eu não gostei, cara. A sequência final eu achei muito paia, cara. Eu gostei, não achei tão ruim, não. Não achei tão ruim quanto você achou, não. Tá bem, vamos dar mais spoilers do filme? Não. Ninguém morre, morre? O Thor morre. Não, o Loki morre. O Thor morre. A Terra morre, o Homem de Ferro aparece e vira Deus de Asgard. Gravidade eu vi em 3D. Se vocês puderem ver, assistam em 3D, que é foda. É, todo mundo me falou isso. Depois eu fiquei com vontade de rever, ir no cinema de novo só pra ver em 3D, mas eu não vou, não. Tem uma cena que eu desviei minha cabeça do negócio. Eu tomei um susto. E aí? É foda? É foda mesmo em 3D? Melhor do que em 2D? É foda. Eu não sei, eu não vi o 2D, eu sei que o 3D era 3D, né? Finalmente um filme que vale a pena. Aí juntou, é ótimo. Juntou com Star Trek e com Madagascar. Então eu já vi 3 filmes em 3D na minha vida. Olha aí, Star Trek não tem um 3D tão foda, não, que esse eu vi. Ah, eu achei bom o filme, o 3D dele, sim. Achei que ficou legal. Não achei tão foda, não, mas... Eu tenho poucos filmes da minha lista de 3D que eu achei... Maneiros, o que estranhamente tem o Gato de Botas. O Gato de Botas eu não achava tão maneiro, não. Eu só aparecia o chapéu dele. Não, tinha uns cenas 3D fodão. Pelo menos no cinema que eu fui, o seu 3D tá funcionando bem, cara. Acho que tu não viu o 3D do filme. Não sei, acho que você não viu o 3D do Star Trek, então. É, não sei, pode ter sido. Treta. Ok. Mas enfim, vamos então a parte de notícias, com uma notícia apenas da semana. Vamos lá. O Evilado falou, vamos falar notícias da semana e entra a vinheta do jornal no final. Tá, parei, desculpa. Eu acho que eu tenho que precisar fazer uma piada de última hora depois disso aí. E será que existe algum site chamado piadasruins.com? Deve ter, deixa eu procurar. Peraí, site de piada ruim? Sério mesmo? Ia ser foda, pô, faz sentido. Eu Twitter de piada ruim. Piada ruim do dia. É isso aí, tem o Facebook qual também. Qual o animal que faz professores de inglês subirem pelas paredes? O lagartixa. Nossa. Meu Deus. Isso aí é apelação, cara. Lagartixa. Olha, imaginem só se uma pessoa é estuprada e apanha ao mesmo tempo. Isso sim é ser comida na porrada. Puta! O que um esqueleto caipira disse pro outro? Osso. Meu Deus! Não. Mas bem, deixa pra lá. Vamos pra notícia da semana. Selecionou duas, né? Uma era do Justin Bieber, mas a gente decidiu que não ia falar dele aqui no podcast. É, só o Traveco meu ele, mas tudo bem. Não, ele foi pro Rio, pichou o muro, saiu do show só por causa de uma garrafa na cara. É, a garrafa é amada pelo fã do Brasil. Pois é, cara. E, o mais estranho é que... Não, e ele saiu do Brasil falando bem, né, também, isso é interessante. O mais estranho é que ele fez sexo com camisa, gente. Quem faz sexo com camisa? Esse é um desejo, cara, do cara. Esse cara, porra. Não, falando sério aqui, voltando. O mais estranho nesse caso de Bieber é que isso ocorreu uma vez num show dele nos Estados Unidos, se eu não me engano. Ou na Inglaterra, não me lembro que país foi. Tacaram uma garrafa nele, ele só pediu pro povo parar e continuou com o show. Aqui no Brasil tacaram uma garrafa nele e ele parou com o show na hora. Não, aí beleza, aí vazou o videozinho dele dormindo com a puta, né? Aí tem os tweets com as fãs loucas, né? As meninas estão revoltadas, cara. Tá falando, Porque você pagou a puta, eu dava meu cu pra você de graça, que não sei o quê. É coisa feia, viu, gente? Pra quê, né? Bem, não vamos continuar com o assunto. Poderíamos, mas não. Vamos então pra notícia que selecionei. Então saiu a lista do Oscar, a pré-lista das animações que seriam selecionadas pro Oscar. Dessa lista vão sair 5. Se eu não me engano, ela vai ser selecionada no começo de janeiro, isso aí, 16. E dentro da lista, além de ter um filme brasileiro, um filme muito bom, por sinal, além de ter um filme brasileiro, tem 3 filmes japoneses, sendo que um é um filme de uma série. O que é muito estranho, porque não faz. Porque pra mim não faz o menor sentido ter Madoka Mágica na lista. Mas antes da gente comentar a lista, eu vou falar aqui quais são os filmes que tem na lista. A lista tem Aviões, Bons de Bico, que estreou no Brasil na última sexta-feira, Ernest and Celestine, deve ser algum europeu, Frozen, Uma Aventura Congelante. Nossa, que nome horrível. Kick de Obama, Roshou de Madoka Mágica, Shinpen, Hangyaku no Monogatari, que é o terceiro filme, Kaze Tachinu, é pra ser Kaze no Tachinu, tá errado aqui, mas tudo bem, foda-se. Kumba, que porra é Kumba, cara? É Kumba? Depois eu vou ver aí o que é esse filme. Meu Malvado Favorito 2, Momoe no Tegami, O Apóstolo, Os Croods, Os Smurfs 2. Eu acho que os Smurfs não deveriam concorrer na categoria de animação, eu acho que isso é errado. Reino Escondido, Tá Chovendo Hambúrguer 2, The Fake, acho que esse também não poderia ganhar pelo nome, The Legend of Sarila, Turbo, Uma História de Amor e Fúria e Universidade dos Monstros. Então, a lista, como sempre, quase toda é de filmes americanos. Tem dois filmes, tem um filme da Pixar, o outro o Luke insiste em dizer que é da Disney, provavelmente foi sim feito pelo pessoal da Pixar. Cara, você vai mesmo brigar comigo? Pera aí. Não, vou não, cara. Vou não. Então, o que vocês acharam da lista? O que vocês acham que deveria ganhar? O que vocês acham que vai ganhar? Vocês acham que algum filme japonês ou o filme brasileiro vai chegar lá? O que vocês acham disso? Bom, eu vi poucos aí. Eu vi o A Letter to Momo, que é o japonês. Ele é bom, não cheguei a ver ainda esse japonês. Ele, cara. É bem falam tão bem, cara. Não sei, é bem ruim, porque é verdade. Ele é lento? Eu achei chato pra caralho. Não me importei com a personagem. Os fantasmas são bem chatos. Eu não gostei, de verdade. Eu queria ter gostado, mas não gostei. Ok, eu vou ver depois, mas eu confio na sua opinião. Já vou com a expectativa baixa. O meu Malvado Favorito 2, que pra Oscar, né, tudo isso. Nem filmes pra Oscar não são tão essas coisas, né? Ano passado, por exemplo, quem ganhou, né? Pois é, mas foi uma roubalheira. O outro mereceu muito mais. O Universidade dos Monstros também não vale a pena pra Oscar, mas deve entrar porque ele é da Pixar, vai fazer cota. E os Cruz, que é o melhorzinho desse que eu vi, mas também eu não acho que é. Ah, meu Deus, é Oscar também. Não, mas assim, o que é uma animação? Ah, meu Deus, é Oscar. Up? Porque assim, depois de Up e Wall-E. Não, se você tirar Up e Wall-E e Procurando Nemo. Chihiro. Não, sim, eu tô falando dos americanos. Se você tirar esses três dos americanos. Ratatouille ganhou o Oscar? Não sei. Tá, mas se você tirar esses três, os filmes americanos que ganham o Oscar não são. Ó, que filme. Toy Story. Tá, Toy Story. Desculpa, esqueci. Mas por exemplo, Shrek ganhou duas vezes. Shrek não. Eu não acho que ganhou nada. Pois é. O Shrek. Apesar que eu gosto muito de dois, eu acho de foda. Inclusive, falando em Shrek, lembrei. Você sabia que quando um filme ganha um Oscar, quando alguém ganha um Oscar, eles podem votar no Oscar do ano seguinte, votar pra quem que vai ganhar? Eu imagino quem que o Shrek vota, cara. Pois é, deve ser pra outro adiante. Os Croods aí tem o voto do Shrek. Então, daí eu acho que o Miyazaki tem grande chance de ganhar sim. Eu também acho, cara. Até mesmo pelo lance do Miyazaki ter se aposentado e tal, com certeza a academia vai olhar e vai fazer. A academia adora fazer homenagens, né? Então, eu não duvido não, cara. Eu acho que o Kaze no Tachinu tem chance sim de chegar à final. Mas não sei, a academia sempre me surpreende, então não sei. É claro, mas... voto valente pra ganhar. Cara, mas eu não duvido não que o. É poucas chances, né? Porque o número de indicações diminuiu. Mas agora são só 3, né? Mas, cara, uma História de Amor e Fúria, se ainda fosse 5 filmes, tinha chance de chegar sim, cara, porque o filme, ele é bem um estilo que a academia gosta e é um filme excelente, cara. Mas a academia não votaria, cara, não adianta. Não sei, cara, porque ele já votaram, assim, ganhar ele não ganhava de jeito nenhum. Mas eles já colocaram entre os filmes indicados vários filmes, assim, com esse lance meio latino, meio... com toda essa pegada de artística vindo de outros países. Não sei, eu acho que esse filme, inclusive, é a melhor chance do Brasil ganhar o Oscar em anos. Não, fora a música do hoje... Rio. Fora a música do Rio. Que perdeu, foi sacanagem aquela ali. Não, eu também, pois é. Eu achei muito revoltante isso também. Mas sabe por que eu acho que não ganha nada do Brasil? Por causa daquele negócio que fizeram com Cidade de Deus, cara. Cidade de Deus era pra ter ganhado o melhor filme estrangeiro, nem o indicado foi. Foi indicado depois pra fotografia, não foi? Alguma coisa assim? Pois é. Indicado pra fotografia devia ser ganhar o estrangeiro, de melhor estrangeiro, sei lá. Mas é interessante que, sim, vale ressaltar que essa lista do Oscar, provavelmente, dessa lista também vão sair os filmes pro Globo de Ouro. E no Globo de Ouro as coisas tendem a ser um pouquinho diferentes pra animação, então pode ser que pro Globo de Ouro seja indicado. Isso já seria uma coisa espetacular, cara. Porque os concorrentes americanos realmente não são lá essas coisas. Eu até achei divertidinho, aviões, turbo e tal, mas eu acho que dos americanos, os únicos que dariam, que teriam chance de chegar lá é a Universidade dos Monstros, por ser a Pixar, os Croods, por ser da DreamWorks. Eu acho que nem o meu Malvado Chaco Favorito não tem muita chance não, cara. O foda que o Scrooge é o melhor, mas ele é clichêzão. Acho que o Hambúrguer 2 talvez chegue também. Ele e se eu não me engano, no ano que ele foi lançado, ele também chegou. Mas assim, eu acho que Kazeno Tatino tem sim lá as suas chances de ganhar, cara. Eu acho que Madoka, sim, Madoka não vai passar. Não vai. É a mesma coisa que você pensar que o filme de Evangelho, o quarto filme de Evangelho vai estar no Oscar. Não vai. Ah, o Reino Escondido também tem chances, porque a academia gosta desse tipo de filme. Mas Momoe no Tagami eu não assisti, não sei. Eu sei que o filme é altamente premiado fora do Japão e dentro do Japão, mas você tá falando que não é dessas coisas todas, não sei. Não, Lera do Momo não é bom não, é verdade. Os Smurfs Bullões eu espero, sinceramente, que ele não passe. Eu só perdi paciência pra ver o Oscar. Essas audições estão cada vez piores, gente. Cara, é assim, foda que todo ano eu reclamo do Oscar, mas todo ano eu acabo assistindo, tá? A tradutora é um robô quase, ela faz emoção nenhuma, estraga todas as piadas. Eu queria que tivesse como eu tinha antigamente, que passava uma edição depois, uma semana depois, com legenda. Aí eu já assistiria mais de boa, assim. É verdade, ia ser melhor. Mas dá pra tirar a voz dela e tentar entender as piadas que os caras falam. Mas você, meu caro amigo padrinho, o que você achou da lista? O que você acha interessante? Você quer comentar alguma coisa da lista? Eu sou uma pessoa totalmente por fora desse universo do Oscar e tal. A única coisa que eu sei dizer, com certeza, é que nenhuma animação japonesa vai ganhar. Só isso. Cara, como eu disse, eu acho que Kazeno Tatino tem chance. Eu acho pouco provável. Sei. O pessoal, como eu disse, o pessoal gosta de fazer homenagem. O filme estão falando excelente, dizendo que é um dos melhores filmes do Miyazaki. E tem todo esse lado do Miyazaki ter se aposentado agora e tal. Não sei não, é capaz sim deles fazerem um negócio desse. Se fosse de outro autor, se não fosse do Miyazaki, eu não falaria não. Mas como é um filme do Miyazaki, cara, e a academia gosta dele, tem lá essas chances. Mesmo porque o ano tá fraco. Se até Chihiro ganhou o Oscar, isso aí é baba. Eu não vou comentar muito a isso, porque eu gosto pra caralho de Hiro. Eu gosto também, mas eu também não acho que é pra Oscar. Mas tudo bem. Eu acho que Hiro é muito foda, ele só não é tão bom quanto algum. Ele não é tão bom quanto Mononoke, por exemplo. Né? Ele não é tão bom quanto Mononoke. Eu prefiro até Castelo Animado que Chihiro. Cara, eu gosto de Castelo Animado e Chihiro quase no mesmo nível. Prefiro Totoro. Totoro eu acho infantil pra caralho, cara. Eu gosto, mas eu acho ele bem infantil, assim. Eu não consigo ver nada mais profundo, assim, nele. Se fosse Nausicaa, eu acho mais interessante. Meu preferido é Mononoke. Meu filme preferido do Studio Ghibli é Mononoke. Mas, Calil, o que você acha aí de Madoka ter entrado na pré-lista? Uma coisa é Madoka ter entrado na pré-lista, outra coisa é se ela sair da pré-lista, né, e ir pra frente, coisa que eu acho que não vai acontecer. Não, mas já é impressionante ele ter sido citado na pré-lista. Que me perdoe os grandes fãs de Madoka. Eu adoro Madoka, cara, sério. Adoro mesmo a animação do Madoka, mas chegar ao nível de um Oscar, desculpa. Só se acontecer alguma coisa muito gritante aí pra Madoka passar pro finalmente. Só quero deixar claro assim, Oscar não é nível. Oscar é como é que se diz? Como é que é o termo pra só figurão ganhar? Figurão entrar, sei lá. Carteirada. Pronto. Oscar é tipo carteirada, cara. Oscar não é nível. Não é pela qualidade dos filmes especificamente que a gente chega a uma lista final do Oscar. Olha, se eu só falo uma coisa, se Gravidade não ganhar efeito especial nesse Oscar, eu não assisto mais, gente. Eu nem ligo mais pra Oscar. É impressionante, eu concordo com você. Parece que eles estão no espaço mesmo. Parece que às vezes você pensa e fala, como é que eles filmaram no espaço? Como é que filmaram no espaço? É impressionante. Você sabe que não foi, mas você fica pensando, caralho. Será que eles são naqueles aviões que ficam caindo e estão caindo pra sempre, assim, pra você filmar essa... Luke, só por curiosidade, tu escutou algum podcast sobre Gravidade? Eu escutei o Nerdcast. Senti que essas falas me lembraram muito de um certo rapaz do Nerdcast. Cara, sério, mas eu não falei sem querer. Foi exatamente a mesma coisa que o Azaghal disse, cara. Maldito, então corta, eu não gosto de ser o Azaghal. Eu não lembro, de verdade, mas tudo bem. Caralho, foi exatamente as mesmas palavras que ele usou, cara. Droga, mas de verdade, eu não nem pensei. Então, não parece que eles foram fumados do lado de fora do espaço. Não parece que eles estavam no avião. Ok, mas bem, pessoal, é isso aí, fiquem com a... vou botar o link aí, vocês vão poder olhar a lista, vocês vão poder dizer o que é que vocês acham. Talvez eu faça um outro post dizendo os melhores filmes que não ganharam Oscar, mas que deveriam. E bem, cara, eu acho que estar numa sala de cinema com o Luke Lucas vendo qualquer filme deve ser um convite ao humor escrachado, porque ele deve ficar vendo, não, isso não tá legal, não, toda hora tá vindo filme que fala, não, isso aqui não tá bom, isso aqui, aquilo, não, isso aqui tá surreal, isso aqui, isso, nossa, cara, deve ser um sarro. Acho que não, acho que o Luke ele assiste caladinho. Eu só queria ver o Vingador, eu só queria ver o Luke vendo Vingadores, porque eu queria ver ele chorar no cinema. Eu tinha que ter visto Dragon Ball Evolution no cinema comigo. Foi demais. Ah, mas você tava chegando meio mundo. Dragon Ball Evolution. Não, a gente tava dando risada alta pra caralho. Apareceu o Goku no colégio e a gente começou a fazer piada do Goku. Ah, Goku. Mas é isso, cara. Eu só não veria porque eu não vi Dragon Ball Evolution no cinema, porque obviamente eu não permitiria minha sanidade e eu disse que eu só iria ver se eu conseguisse levar um certo amigo que adora Dragon Ball, mas como não deu. Então a gente não foi. O Goku sofrendo bullying no colégio, falando: dá câmera, filho da puta, no meio da sala. É isso aí. Foi mais ou menos a minha reação quando a gente foi assistir o Homem-Aranha 3. Mas bem, é isso aí. Então vamos para a próxima parte, a nossa parte de discussão. Então, galera, nessa nossa área de discussão, essa área especial que ainda não tem nome, se vocês tiverem alguma ideia de um nome para essa nossa terceira área, nossa área de discussão, eu vou colocar aí nos links. Vocês têm alguma sugestão de nome para essa área? Área de discussão. Não, porra. Esse é o nome provisório da área, então você tá roubando até os nomes que eu já dei para pôr na área. Discussão diária. O Luke é muito bom pra dar nome. Diária discussão. Não, cara. Cara, é muito maduro esse rapaz que você mandou. Você sabia que eu tenho um Snorlax nível 1? Eu nem sabia que era possível ter um Snorlax nível 1, mas eu tenho. Eu também não sabia, não. Pois é, eu, se eu não tivesse, eu não acreditaria nisso. Mas bem. Então, não vamos aceitar as opiniões do Luke, claro, sobre o nome da área. Por favor, coloquem aí nos comentários o que vocês acham, o que vocês acham interessante no nome da área. Por favor, nem o palavrão, porque já é sacanagem, porque a gente já fala palavrão demais. Inclusive, o podcast está nos últimos tempos até mais calmo, porque a gente não anda fazendo tantas referências a Batman Feira da Fruta. Se eu perguntasse pro Luke, por exemplo, Luke, de onde é que você tirou esse nome pra área aí que você falou? Você está muito engraçadinho, Vilar. É claro que foi do cu. Aí sim, cara. Aí sim faz sentido. Esse é um nome de merda mesmo que você deu. Olha aí, olha. Olha. Tá muito engraçadinho mesmo, hein? Não, vai que tu não viu essa piada chegando, cara. Pelo amor de Deus. Não. Carlírio, e você tem alguma sugestão de nome pra nossa coluna aí? Esse documento não prova nada, prova apenas que o Wave lá. Nossa! Caramba, hein? Porra, que é isso, Robin? Você me chama de. Robin, você não pode me chamar assim. Você é um garoto, Robin. Sabe o que é isso aqui, minha filha? Isso cai pinto, é pra amolecer, pinto. É licor que passa. É um licor que você passa na cabeça do pau e cai, pinto. Mas vamos derrubar, acabar com o pinto do Batman. Chefe, eu tô cansado pra caralho. Só trabalho nessa porra, dou o cu o dia inteiro. Pronto, chega. Ok. Voltando. Carlinho, alguma sugestão de nome pra área? Ô, o Carlinho tá com a voz do risada do Coringa aí. Tá bom, cara, tá muito bom. Caralho, tá muito risada do Coringa, cara. Puta que pariu. Meu filho, você vende camisinha aqui. É que eu preciso comer o Robin hoje. Ai, meu Deus, socorro. Ai, cara. Viada puta que pariu, quero comer o seu cu hoje, só gostosa. É que o Luke tava falando ali de líquido não sei o que e coisa e tal. Eu me lembrei de ver um tweet do Batman, filha da fruta, certa vez. E esse tweet falava de um líquido chamado Lico, é isso, né? É o Lico, Lico de Caipinto. Lico de Caipinto. Mas não funciona no Batman, porque o Batman é o Lico já. Então não ele já tirou o pinto porque ele já pensou nisso, cara. Ele tirou o pinto na Batman. Exatamente. Eu não tenho mais pinto. Ele dá risada, eu não tenho mais pinto. Meu Deus. Sim, mas sim, você deu o nome ou não? Por enquanto nenhuma sugestão, desculpa. Ok. Eu fiquei pensando agora, por que, que o Batman pede uma camisinha pra comer o Robin se ele não tem mais pinto? Ah, mas tem dedo. Ah, mas é que ele quer pôr no dedo do mão, não? Tem dedo. Precisa da camisinha mesmo? Claro, pode pegar doente. Tá bom. Ninguém sabe como é que é o cu do Robin mesmo, né? Então vamos lá. Então, vamos nessa discussão da semana, uma discussão que foi inspirada em uma das indicações que eu vou fazer, inclusive, e que é uma discussão que tá muito mais pro lado do Luke, porque o Luke é o cara que realmente joga videogame aqui. É o único. O único não, porque eu tô jogando Pokémon agora. Mas... Bionic Commando. Hã? Tá jogando Bionic Commando. É, Bionic Commando, com o Pikachu lá, sendo... Isso. Pikachu agora que vai ser um detetive, né? E vai falar. Deve ser muito bizarro isso. Mas bem. Eu espero que seja o meu Pikachu elitista. Com charuto, com tomando chá. É, todo mundo vai poder entender finalmente o Pikachu, né? Porque tu reclamava que só o Ash entendia o Pikachu. Ele vai chegar pipipi, Pikachu. Aí vai pronto. E tomando chazinho, né? Vamos lá. Então, a ideia da semana é pedir para os meus companheiros pensarem em jogos single player que acha, que eles acham que mereciam uma versão multiplayer, né? Ou uma versão versus, uma versão co-op, né? E vamos começar aqui pelo Luke Lucas. Luke Lucas, vou pedir dois jogos, se vocês tiverem pensado em dois jogos, porque a gente pensava que ia ter mais gente, não teve, então... Luke Lucas, me diz um jogo aí que você acha que seria interessante ter uma versão multiplayer aí que não tem. E se seria co-op ou seria uma versão versus? Fazenda Feliz, tem que ter multiplayer. É, você contra sua mãe jogando contra vaquinhas, muito bom. Luke, será que um MMO de Fazenda Feliz funcionaria? Cara, sabe o que? Eu nunca joguei Fazenda Feliz, não faço a mínima ideia de como é que joga essa porra. É tipo um Harvest Moon no meu Facebook? Não sei, eu também nunca joguei. Eu só tenho 23 anos, cara, eu não tenho 60 pra lutar essa porra. Tá ok, mas Fazenda Feliz? É sério? Não, claro que não, porra. Então pronto, escolhe um aí, caralho. É, Pokémon. A Nintendo tem tudo pra fazer um Pokémon multiplayer, mas não quer. Se ela lançar um Pokémon MMO, o mundo acaba. Eu acho que ela, por isso que ela não lança. Eu concordo que se saísse um Pokémon MMO, cara, as pessoas nunca mais iam sair da frente dos seus computadores e a maior galera morrer, que nem aquele coreano que ficou. Nossa, um Pokémon MMO. Horas. Caramba! Imagina. Ia dar merda. Ia ser foda, porra. Você sai do caminhão, aí você encontra o cara que tem 6 Magikarpas e o cara é um jogador de verdade. Caralho, cara, eu acho que se eu fosse um jogador, eu só de mal ia capturar 6 Magikarpas pra poder enfrentar alguém assim, só de zoeira. Eu ia ter um Metapod chamado Pênis, pra ficar do LOL. Eita! Você não precisa ser ter um MMO pra ter um Metapod chamado Pênis. Mas eu quero, porque você vai jogar com outra pessoa só pra lazer o meu pênis. Ok. Meu Deus, cara. aí você vai andando, captura os Pokémon. Aí tem o DLC com as outras regiões. E a cada região você ganha uma habilidade especial. Sei lá, algo assim. A gente ia fazer Se tivesse um MMO, a gente ia fazer o time do anime do Yopinando. De Pokémon, cara. Ia ser o Batman e o Robin na luta. Ia ser o Zubat e um passarinho. Caralho, eu pensei numa ideia bizarra agora, cara. Eu imaginei um Zubat e um Pikachu vestido de Robin, cara. Eita porra. É isso então, Pokémon? Pokémon e Chrono Trigger. MMO também, só porque eu gosto de MMO. Chrono Trigger MMO eu já acho meio estranho. Acho maneiro. Não sei. Tendo pro futuro e indo pro passado. Foi legal. Não sei. Eu vou deixar o nosso convidado pra último. Então vou dar o meu também. O meu são dois clássicos do Super Nintendo. Bionicle Commando. Bionicle Commando saiu pra Super Nintendo. Eu nunca joguei essa merda, caralho. Não tinha multiplayer, você ficou calado, não sei. Mas eu ia falar Mega Man, porque Mega Man é um jogo, o do Super Nintendo, que é um jogo escroto pra caralho. T1 é foda pra caralho finalizar esta porra. Principalmente se você jogar o do Nintendinho, né? Mas o do Super Nintendo já é difícil pra caramba. Aí você finalmente jogando esse jogo com dois personagens em co-op ia ser muito, muito bacana, cara. Você sabe que tem um Mega Man que não entra na favela, né? Senão ele morre. Você sabe, né? Meu Deus. É o Mega Man X9. Pô, eu sabia. Essa aí, cara, já tava... Eu esperava que tu não soltasse essa, mas tudo bem. Meu Deus, cara. E o outro é Zelda, cara. Eu acho que ia ser legal ter um Zelda com... dois personagens, que não seja aquele Zelda Force World, porque aquele ali é outra história, né? Não acho que é tão bacana, porque o Zelda Force World meio que você para pra ver outro jogador jogando e tal. Agora o legal mesmo seria um Zelda mesmo, tipo um Twilight Princess ou um Skyward Sword com dois personagens, com o Link e algum outro personagem qualquer, sei lá, até uma parceria do Link com o Ganondorf contra um vilão mais fodão. Ia ser legal, cara. Até, se até o Bowser já se aliou ao Mario pra lutar contra um vilão mais fodão. Ele se aliou também pra jogar tênis e andar de kart. Então, eu tava pensando no Super Mario RPG. Jogo fodão, inclusive. Muito, é um dos meus jogos preferidos do Super Nintendo. Então, essas são as minhas informações que eu queria essas versões multiplayer. Inclusive, a gente tem que parar e jogar alguns jogos de multiplayer aqui do... O grupo tem que jogar alguns jogos multiplayer. Deve ser muito engraçado jogar multiplayer junto com o Luke, cara. Um jogo co-op. Você escolhe... Você já perdeu do pipi no seu popô enorme. Pois é, cara, perdi no pipi no seu popô. Mas eu quero uma revanche. Ganhou uma do pipi do seu popô. É verdade. Eu tomei todas do pipi no seu popô. Mas cara, ele é meu time do Worms com nomes de Boku no Pico e Cavaleiro do Zodíaco. E é foda, porque eu não conseguia matar a porra do Chico, cara. O Chico era filho da puta demais. Chico, o Pico. Pico também você não matou. A única vez que eu matei. Só teve uma vez que eu consegui matar, que a gente botou todos os Worms e botou. Eu consegui matar o Pico, o Tico e o outro lá. Mas eu perdi a partida do mesmo jeito. Aí sobrou o Shun, o Yoga e o Afrodite. Eu perdi pro Yoga, cara. Yoga foi o único que sobreviveu, filho da puta. Os nomes que ele deu, cara. É, cara. Ele matou o Greymon, cara. Filho da puta. Matou o Greymon. Uá, lá, lá. Uá, lá. E matou também o Manteiga Negra, cara. Porra, é foda. Mas bem... Carleiro, por favor, que jogos vocês acham que seria interessante? Tem uma versão multiplayer, uma versão ou co-op ou versus. O que você acha aí? Pra mim, só consigo visionar um jogo bem das antigas que eu gostaria que tivesse um multiplayer, mas com um remake feito e tal, tudo certinho, que seria o Snake Retrieval, que é um jogo de ação 3D, aventura 3D, feito pro Nintendinho no ano de 89. Cara, esse jogo era muito bom, era, imagina, o videogame de 8-bits, que era o NES, tentando emular um gráfico 3D. Pensou? Ok, Snake Retrieval conseguia fazer isso bem, cara. Nesse jogo, você tinha que passar os níveis através de uma montanha até você chegar no seu final. O jogo não tinha uma história, só exigia que você passasse até o topo da montanha, enfrentasse o chefão e beleza, se tornasse o cara supremo do jogo. Mas seria uma versão versus, uma versão co-op? Uma versão cooperação, só que multiplayer, até uns 4, 6 jogadores. Como é que ia dar pra jogar? Porque eu mal consigo ver o rato sozinho nesse jogo. Pô. Tá vendo o vídeo aí? Muito bom, cara, muito bom. Claro, seriam outros cenários, outros níveis, mas olha, uma arena... Podia até rolar um verso, nesse caso, mas esse jogo tem tudo para ser um multiplayer muito bom. Cara, eu gostaria de comentar sobre esse jogo, mas eu nunca joguei, então não dá. Desculpa. Desculpa se eu sou mais antigo do podcast. Desculpa! Desculpa se você é velha. Bem, Luke, tu jogou esse jogo? Luke, que joga mais jogos? Eu não tinha Nintendinho, eu tinha o Master System. Mas você jogava Bionic Commando. Tinha Bionic Commando pro Master System? Não. Então, como você jogou Bionic Commando sem um Master System? Sem um Super Nintendo? Você sabe que Nintendinho é diferente do Super Nintendo, né? Sim, eu perguntei Super Nintendo depois que eu lembrei que tava falando isso. Você tinha Bionic Commando pra Nintendinho? Não sei. Não me recordo, cara. É. Cara, Nintendinho, o único jogo que eu lembro de Nintendinho é Mega Man. Que é o jogo mais difícil que eu joguei na minha vida. Eu nunca joguei Nintendinho, né? É uma experiência interessante, mas hoje em dia você encheu o saco depois de 2 minutos. Mas bem, é isso. Não, e olha que interessante, acabei de descobrir que esse Snake Retrieval do NES 8-bits ganhou uma versão melhorada pro Mega Drive em 93. Com multiplayer? Quer dizer, uma versão melhorada só nos gráficos e no som, porque o restante do jogo era o mesmo. Ah, não tinha multiplayer? Não. Mas só então... de ver os gráficos dessa versão melhorada, caramba, viu? Bomba. Pomba. Eu fico pensando o que o Calir quer dizer toda vez que ele fala pomba. É uma gíria pra muito bom, gostei, achei demais. Luke, o que você acha da pomba aí? É pomba. É isso aí, cara, é muito bom, é, né? É demais. É pomba. Vocês querem que eu fale dos anos 70? Posso começar a usar supimpa, então. Não, você pode usar. A pipa do supimpa, não. Que pariu. cara. Pois ah, meu rei, isso é bom demais. E ontem eu tava vendo um vídeo de comédia lá do pessoal do Improváveis. Aí apareceu um negócio lá falando isso é uma marmotagem. Só que eles não entendiam o que é marmotagem. Não sei se vocês entendem, é uma gíria nordestina. Você sabe o que é uma marmota? Eu não tô falando do animal. Marmota é cocô? Não, não é cocô. Tirar a marmota do buraco? Não? Não é. Não, marmota é quando você faz alguma... como é que eu posso dizer? É fora, porque a palavra mais melhor que eu penso pra citar marmota é a própria marmota. Mas marmota é quando você faz alguma besteira. Você faz alguma coisa maluca pra resolver um problema. Tipo, por exemplo, você gosta de... Você que trabalha... Você trabalha, não, você estuda de computação. Trabalhar com programação orientada a... POG, né? Programação orientada a gambiarra. Sabe o que é gambiarra? Sim, senhor. Então, isso seria uma marmota. Tá, tô brisando aqui, mas tudo bem. Ok. Você sabe o que é brisando, né? Sei o que é brisando. Ah, tá. Então é isso. Quero que o pessoal, se possível, coloque aí nos comentários o que eles acham desses jogos terem multiplayer e quais são os jogos que vocês pensariam que só tem single player, que isso é interessante ter multiplayer, ou que tem multiplayer, mas que ia ser melhor se tivesse um MMO. O Pokémon, de certa forma, tem uma versão multiplayer, né? Ah, mas foda-se. Não. Naquele multiplayer dele, essa batalha não vale. É tosco. Pois é. Então é isso, vamos para a parte de indicações, que é a penúltima parte do podcast. Eu indico um canal de YouTube de gameplay chamado Leninja Mod. Helicópterinho! Ok. Mas bem, então galera, eu decidi mudar minha indicação de última hora, eu ia indicar um livro. Eu vou deixar pra indicar esse livro depois, tô bem pertinho de terminar, então vou esperar pra eu terminar. Mas então vou indicar um canal de YouTube, é muito difícil eu fazer um negócio desse. Normalmente quem indica canais de YouTube aqui é o Luke ou o Judeu Ateu, quando aparece. E eles gostam muito de indicar canais em inglês. Eu vou indicar um canal brasileiro de... É um canal mais ou menos de gameplay, não sei se dá pra dizer que é um gameplay em si. Eles não pegam, pelo menos assim, eles não pegam um jogo e vão seguindo o caminho certinho até finalizar. Normalmente são dois membros do site de humor Leninja, o Ninja Rosa, o Suco de Mimosa, o Ninja Rosa, e o Ninja Negro, o Pitipiti. Esqueci como é que faz. Tico, tico, tico. Tica, tica. Ok. E eles jogam jogos que tem versão multiplayer, jogos variados que tem versão multiplayer. Algumas vezes pra ganhar dinheiro, com a propaganda, mas independente disso, é bem divertido. É um canal pra maiores de 18 anos, por favor, não. Se você é menor de 18 anos e não pode ficar ouvindo palavrões e outras coisas, ou se você até já ouve e tal, mas faça isso escondido dos seus pais. E bem, é um canal bem legal, tem vários jogos interessantes, inclusive a ideia de pegar, que a gente teve uma ideia aqui de pegar o Worms pra tentar depois fazer um grande jogo com todo mundo, e foi por causa desse canal que tem vários jogos de Worms. Então, tem vários jogos, várias coisas legais, é divertido, eu perdi algumas horas da minha vida nessa semana assistindo esse canal, então é uma indicação que eu acho bem bacana, o canal de YouTube Leninja Mod. Tu conhece, Luke, não é esse aí? É muito engraçado. Apesar que ainda não entra na minha cabeça que o Ninja Negro, que faz a vozinha, e o Ninja Rosa, que é com voz grossa. Pois é, eu também acho muito estranho. Sendo que o Ninja Negro sempre perde, né? Jogos de disputa. Parece eu, cara, jogando Worms contigo, cara. Eu vendo as coisas de Worms. A única vez que o Ninja Negro não perdeu, deu empate. Pois é. Fazer o que, né? Super Ovelha é isso aí. Domina tudo. Porra, cara, é foda aquela Super Ovelha do caralho. Mas bem, é isso aí, essa é a minha indicação da semana. É uma indicação mais leve sobre videogame, que é muito estranho. Falei sobre videogame duas vezes nesse mesmo podcast. E é isso, então. Vamos lá para a próxima indicação do Luke Lucas. Eu indico Fables. 面白くない世の中. vai me perder isso aí de novo, por favor. Eu não quero mais falar de Fable. Eu mudei a indicação porque eu não queria falar de novo. Eu não quero falar de Fable. Fables conta a história das fábulas. Fábulas que você tinha Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, Príncipe Encantado. Eu podia dizer, eu indico fábulas, né? Tá. Fables. Cara, a gente já fala mal inglês. Tu ainda vai inventar de colocar o nome inglês das porra? Aí vai ficar ruim, cara. Tá bom, desculpa. Eu indico Fable. Fable conta a história. Puta que pariu. Não, vai, segue, foda-se. Conta a história. São personagens das fábulas que vivem em Nova York, no mundo real. Eles tiveram que fugir depois de uma invasão de. Nossa, só um instante, só o pessoal pra. Essa história é um quadrinho. Ele tá falando de um. Quadrinho, na verdade, é uma gráfica nova, né? Bem, vai lá. Não, é quadrinho mesmo. Quadrinho, tá quadrinho. Eles tiveram que fugir do mundo deles porque sofreram uma invasão de um exército inimigo. E eles agora tem que conviver com humanos comuns e tem que se disfarçar, tem que aproveitar feitiços de bruxa pra ficar com a aparência humana. Quem não consegue tem que ir pra uma fazenda distante. E assim, o começo é bem fraquinho. O primeiro e o segundo arco são bem chatinhos, mas depois vai melhorando bastante e vai ficando bom. Eu estou lá pro volume. É pro volume 50, tem uma porrada pra ir e eu tô gostando pra caramba. Só uma pergunta, eu sei que eu fiz perguntando outra vez, mas esqueci. O primeiro conto é do Lobo, né? O primeiro conto é da morte da irmã da Branca de Neve, a Rosa. Ah, tá. Rosa, a Rosa, eu não sei o nome dela inteira. A Rosa morreu. Eu não sabia que a Branca de Neve tinha. Tá bom, ó. Mas é isso. Leiam Fables. Eu não quero falar mais de Fables. Se você quiser ouvir mais, se vocês não entenderam o que ele tá falando Fábulas, vocês podem procurar. Tem pra vender aqui. Eu tô falando Fables certo. Você não vê não, agora eu tô falando certinho. Não, tudo bem. Só tô entendendo. Existe a versão em português. Você tá falando Fables porque ele quer parecer pagar de quem sabe inglês. Fodão. Não sei porque ele tá falando Fábulas. Fables, eu falei de Fables no podcast que ele perdeu e eu não quero mais falar sobre Fables. Ah, é isso, eu vou falar inglês, né? Agora eu tô pronto. Ele vai jogar isso na tua cara o resto da tua vida. Mas agora. O discurso todo em inglês também. Well, the book's on the Fable. I don't know. My name is Lucas. How are you? I'm fine. Thank you. Cara, a frase clássica que você aprende na escola. É a frase clássica. The books on the tables ou the books on the fables? Não, é o que ele falou. Meu nome é XXX. É um prazer te conhecer. Pronto, essa é a frase clássica. How are you? É um prazer te conhecer. How are you? Como vai você? Como vai você? Seja, eu aprendi um diferente, mas recebe também. Não tem problema. Ok. Frase mais clássica do mundo. É isso aí, aprenda inglês com o Luke Lucas, ele tá dando aula. Luke, se você quiser divulgar o telefone, depois você botar aqui no post pra o pessoal ligar pra você, pras aulas particulares de inglês. 5566666, meia mole, meia dura. Isso aí. Cara, essa piada é velha. Puta que pariu, cara. É mais velha que o supimpa do Carleiro. Epa, pera aí. Agora eu lembrei da piada. Eu ia falar, sua pimba não sobe mais. Agora eu lembrei da piada. Olha, fala da minha. Pode ver, cara. Pois é, cara. Tamo muito bem. Bem, quando o Carlinhos se recompor aí, ele vai dar a indicação dele. Eu indico Nagasare Te Arigatou, um anime bem das antigas, para os seus momentos de prazer e descontração pura. Só para você dar umas risadas descompromissadas com as aventuras de um garoto preso numa ilha que só tem mulheres. 200 mulheres, para ser mais exato. E ele é o único homem de toda a ilha. Desnecessário dizer o que vem acontecer com você. É um hentai. Ele engravida todas as mulheres. É um hentai. Não, é pior que o anime não é hentai. É uma comédia romântica. Deveria ser. O cara é fraco. Não, porque não é brasileiro. Se fosse brasileiro, eu teria comido todo mundo e ir embora ainda. Exatamente. Pera, você tá dizendo que se ele fosse brasileiro, ele pegaria todas a ilha? É, ele ia concorrer com o Mr. Catra. Ele é Zé Maia na ilha, imagina. Olha, Zé Maia ia tratar todo mundo, velho. Não ia deixar ninguém. Até o cara. Bom, pra vocês entenderem um pouquinho o plot básico do anime, o rapaz, ele vivia normalmente na cidade dele em Tóquio, até que num belo dia ele tava passou de uma viagem de navio com os familiares dele e tal. Aí rolou uma tempestade e ele caiu do navio. No que ele caiu do navio, ele entrou num redemoinho, esse redemoinho levou ele pra uma área X do oceano, e nessa área X do oceano tem uma ilha deserta, é uma ilha assim, localizada no meio do nada. E nessa ilha, quando ele lá chegou, ele se espantou ao saber, depois de um bom período, que somente mulheres habitavam nessa ilha, e que fazia mais de 100 anos... Hã? Era deserto. Não, a deserta é que eu digo localização do mapa, ela não fazia presente nenhum mapa. É uma ilha que você só chega lá por certos meios nada convencionais. Tá. E ele ficou espantado quando ele soube que há mais de 100 anos um homem não pisava naquela ilha. Meu Deus. Cara, imagina a situação dessas mulheres, Luke. É, pois é. É, a mulher tá batendo palma já. Mas ela devia estar morta. Mas peraí, se há 100 anos não pisa um homem nessa ilha e só tem mulher, elas não deviam estar mortas? Cara, procriar não foi. Não, mas é tipo Jurassic Park. Não, mas é tipo Jurassic Park, a natureza arranja o jeito. Eu pensei agora, ele chegou na ilha e tinha um monte de velha caquética de 100 anos de idade. Imagina não, só. Não, pior que não, deixa eu mostrar o pin aqui pra vocês. Não, tudo bem, não precisa disso não, pode continuar. Eu sei que devem ser um monte de garotas gostosas, eu sei. Eu conheço animes, cara. Não são todos gostosos, não. Tem uma velha caquética? Tem uma só. Ah, eu ia nela também, já passo, vai todo mundo. Passava rola nela. Eu já vi essa porra. Eu já vi um episódio dessa porra, desse negócio. Eu já vi essa porra. Eu lembro desse porco. Eu lembro dessa roupa. Esse porco se chama Tonkatsu. É, eu lembro dessa mulher. Quando que eu vi isso, gente? Agora eu vou ficar bolado. Ah, esse anime é de 2007. Eu devo ter visto por aí. Na época que eu aguentava ver esse tipo de anime. Por que numa ilha deserta tem um templo shintoísta? Boa pergunta. Mas continua, gente. Vai, continua que eu quero dormir, pelo amor de Deus. Não, essa foi a minha indicação. Bem simplória e direto no ponto. Eu poderia ter indicado outra coisa, mas preferi que a gente indicar isso mesmo. Não. Continua a indicação, tudo bem. Não, já terminei, tá de boa. Você vai falar, tipo, eu indico por isso, tal, blá, blá, blá. Assista, é muito bom. Mas já falei no início, eu só indico por causa da nostalgia e por ser uma diversão totalmente descontraída. Falei isso no início. Ficamos então com essas indicações da semana. Eu tenho menos indicações porque o podcast já tá bem grande, então a gente preferiu ter só uma indicação dessa vez, ok? É que teve muita piada mesmo do podcast. Não, esse podcast. Opa, não piada? Esse podcast... Eu... Não! Vou pras considerações finais agora. Vamos então para as considerações finais de cada participante. Primeiro com o convidado da vez, Carlírio, por favor, o que você achou do podcast? O que você tem interesse? Se tiver algum recado, deixe seu recado aqui, fale sobre seu blog. Eu só tenho que falar que eu gostei das piadas do podcast, meu, apesar que algumas podem soar meio preconceituosas, outras podem soar sem graça, mas eu ri pra caramba, minha barriga tá dando até agora. Ao poder desse look maldito aí. Enfim. Curti o podcast, mesmo sendo assim, chamado de última hora, coisa e tal, achei bacana a ideia desse podcast, da temática do momento. Eu espero ter contribuído de alguma forma, embora eu acho que eu não contribuí, mas eu espero ter contribuído de alguma forma. E você que está nos ouvindo nesse momento, prestigie lá o Netuin, que no momento está com uma campanha de invasão Monogatari, uma série de posts especiais sobre Monogatari séries. E o Netuin mais com seus contos, histórias e séries que podem te deixar com o coração na mão, literalmente. Então, Luke Lucas, por favor, suas considerações finais para esse podcast. Eu queria agradecer a participação do Carlírio por ter aceito o convite de última hora. Realmente, nem eu esperava fazer esse convite, mas foi bem legal. Obrigado por participar do podcast. E bem, agora sim, Luke Lucas, meu parceiro de podcast, que no começo tava quase dormindo, agora eu não sei se ele acordou depois dessas piadas. Tô dormindo ainda. Ok. Manuel, corre. Ora, Maria, o que foi? A gente tá levando seu carro. Deixa de ser burra, rapariga. A chave tá aqui do meu lado. É isso. Boa noite, pessoal. Esse veio do piadasruins.com? Não. O que veio da piadasruins.com é esse aqui. O português foi entregar o exame de fezes lá no médico, né? Aí a secretária falou: mas Manuel, tem que colocar o nome no frasco. Aí ele falou: ora, pois não. Aí ele escreveu bosta no nome do frasco. Senhor bosta, vem aqui. Chega. Por favor. Uma pra era digital, que é uma era que sei que muita gente tem esse aparelho. Então, pra quem gosta de iPhone, o sujeito falou o dia inteiro em seu iPhone, como ele ficou? Ifônico. Ifônico. Oh. Essa é uma piada ruim, cara. Essa foi tão ruim que nem o Carneiro ruim. Olha aí, cara. Pô, cara, tá sacanagem, meu. Eu acho que você... Ah, peraí. Essa aqui é muito ruim, cara. Puta aqui. Triste é o manobrista que trabalha nas horas vagas. Hein? Vagas, hein? Porque o jacaré tirou o jacarezinho da escola. Aquele réptil. Meu Deus. É isso aí. Com esse tom engraçado que a gente vai terminar o podcast, mas antes de terminar, eu queria convidar só o pessoal a escutar o Lado B, a última edição do Lado B lá do podcast, que eu também participei. Foi o Lado B da edição sobre Gyo. Eu indiquei lá alguns animes de terror, falei um pouco sobre terror nos mangás e animes japoneses e tal. E também teve uma pequena discussão lá se realmente existe ou não gore em anime, porque o dono lá do podcast, o Bruno, ele acha que não tem gore em animação. Mas beleza, tranquilo. Então escute lá, tá muito legal, tá muito divertido mesmo. Não tem piadas tão ruins, tem as piadas melhores, com certeza. Qual é o bar preferido do Gaúcho? O Barman. Ah, meu Deus, que merda. Puta que pariu. Tá diminuindo o nível, cara, tá piorando. O que é um terapeuta, cara? Essa é fácil. Só 1024 gigapeuta. Aê! Essa eu sabia, essa é tão ruim que eu já sabia. Já. Então, depois dessas piadas ruins, essas 100 piadas ruins. Luke, vamos lá, última piada ruim pra gente terminar o podcast. Todas as frutas foram acampar, menos o mamão. Por quê? O mamão foi papaya. Puta que pariu, cara. Então é assim, galera, com esse tom de piadas ruins que a gente termina esse podcast. Podcast muito engraçado, esse podcast muito maluco, esse podcast de cair pinto. E é isso aí. Acabou, tchau. Como tchau. É que é a história? Agora que o Carneiro ficou assustado, hein, com o cair pinto, cara. Porra, meu. Ô, cara, você precisa passar o licor aí. Passar não, na cabeça caramba, do pau. Cai, pinto. Isso aí. É isso aí, galera. Falou. Tchau. Ah, não tinha ido ainda? Então tá, tchau. Falou.